Terra Franca. Hoje tem a presença da Gansola. Gansola é o seu então. Bom, boa noite, Franca. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. Peraí, deixa a moto passar. Já foi. Ou no www.radiounifran.com.br. Eu sou Tuizo, a Lêndia. Tô aqui com Lois e com o Gansola. Digamos que... Uma seleção especial. Oh, yeah. Quer falar alguma coisa aí? Se apresentar? O programa de hoje vai estar bem legal. Bem bacana. Sonzeira. É, bom, não sou eu que tô dizendo. E... Chinela vai cantar. Bom, a gente não preparou muita coisa, a gente tá nas noites francanas lúdicas e a gente se instalou no nosso reduto. Como é que é? Jucaxiano? Não. Plasvegziano. Plasvegziano. Estamos até quase batizando o lugar, assim. Logicamente. Sabe. E a gente não tem muito o que dizer, na verdade. Como vai ser esse primeiro bloco, Tezinho? Seleção de que a gente vai fazer? Então, eu pensei no seguinte. Eu nunca rolei aqui no programa Júpiter Maçã. A gente tava comentando isso semana passada, lembra? Então, como eu tô fazendo um bloquinho especial pra cada banda... É foda falar banda também, porque parece que quando fala banda se remete sempre ao rock and roll, ao rock, mas... Não é sempre assim. Esse é o caso específico, né? Que eu preparei... Eu preparei não, na verdade a gente não preparou nada ainda, mas... Estava com essa ideia na cabeça de fazer um bloco especial do Júpiter Maçã, mas eu acho que o Luiz tem mais a dizer do que eu, assim... O que eu posso dizer do Júpiter Maçã? Ah, não sei. Cara, o lance mais legal do Júpiter Maçã pra mim... Eu vou no banheiro com isso. Volta lá, daí a gente faz de novo, cara. Não, pode. Como é que dá o pause? Do Júpiter Maçã... Eu queria falar que o mais legal foi a profecia que rolou ali. Ah, tá. Como todos conhecem, aquela música... Marchinha psicótica de Dr. Soul. Rolou um prefácio do que ia acontecer agora mesmo. Que o milênio passaria, a marchinha seguiria sendo cult e underground. Mas até 2020 seria revisitada e vira hit nacional. Exatamente o que aconteceu com o disco Sétima Efervescência. Pois é. Que era um disco. Foi uma profecia, é. Foi um disco estigmatizado quando foi lançado. Tipo, abafado. Ninguém comprou a causa. E hoje em dia é um clássico nacional. É, pois é. Que as pessoas têm espasmos ouvindo. Caralho. E foi. Rolou isso aí, cara. Segundo Leida. Então, cada um de nós vai escolher uma música. Então, o Tuzinho escolhe a marchinha. Não é a que eu escolho. Eu gosto de uma chamada The Homeless and the Jazz. Have a flight with me. Go action. But you share as have a with him. Buy him some new stock and catch it in bills. Then you climb and make disappear. What was a Walter Vito. É da sétima efervescência, não. Walter Vito, tomador de banca. Walter Vito, tomador de banca. Walter Vito, tomador de banca. Yeah, all right. Yeah, every night. Walter, toma sua eu vou escolher a que eu gostaria muito de ouvir, uma música nova que ele tá lançando, material novo. Agora não é mais Júpiter Maçã, voltou a ser Júpiter Apple. E é uma música muito boa chamada Calling All Bands. Ah, tô ligado. Sonsaço. Roda aí, dó. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com lixeirinha, não sai daí.